muito bem-vindos a mais uma edição do Endzone, o seu podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Aqui com vocês mais uma semana, meu nome é Eduardo Galvão, é um prazer ter a sua companhia aqui, é um prazer ter a sua audiência. E começou o Free Agency e eu tô tenso, Alexandre. Eu também estou tenso, Eduardo Galvão, boa noite a todos os amigos Endzoners, aos nossos ouvintes. Também estou tenso, mas vamos saber de Júlio César Vettori, qual é a sensação dele para o momento? Bom, Alexandre Branco, boa gravação para você. O meu sentimento é, eu também estou tenso. Estou tenso, principalmente porque meu time não está fazendo nada, só está fazendo coisa errada. Mas vamos dar continuidade ao programa. Passa a bola pro meu querido amigo Vitinho. E aí, Vitinho, como é que você tá, mano? Pô, velho, tô bem, tivemos uma semana aí de folga, mas estamos voltando a toda, não é, Cedu? Estamos voltando a toda e voltando com convidados. Jonatas Fracari está aqui com a gente, presente hoje na gravação. Jonatas, torcedor de Steelers, linebacker de São Paulo Storm. Jonatas, seja bem-vindo. E como que tá sendo esse free agents pra você, Jonatas? Obrigado aí, Edu, pelas boas-vindas. E tá agitado, tá pegando fogo. Tem muita gente ainda sem time aí, muita gente boa. E a gente vai falar disso ainda no programa. Exatamente, Jonatas, seja bem-vindo. E pra quem ainda não percebeu, o tema do programa de hoje é o free agents. Faz uma semana hoje, na verdade está para completar uma semana amanhã, nós estamos gravando na quinta-feira, dia 11 de março, né? Dá para completar uma semana de free agents e já aconteceram algumas mudanças, já aconteceram uns arranca-rabos, tem time que já se reforçou muito, tem time que está se fazendo de morto nesse free agents, e a gente vai comentar algumas das principais movimentos das equipes, mas depois dos nossos e-mails. Olha a mensagem! Antes dos e-mails da semana, eu queria aproveitar o espaço aqui dos recadinhos do programa para mandar um abraço pro nosso amigo Vinícius Rodrigues. Vinícius, que é colunista do Endzone Brasil e é agora offensive line do Rio de Janeiro Imperadores. Parabéns, Vinícius Rodrigues, passou no tryout dos Imperadores. Vai se juntar à equipe agora, a equipe campeã do primeiro torneio touchdown. Meus parabéns, Vinícius. Boa sorte aí nessa nova empreitada, agora na nova equipe. Before he even touches a key or speaks in a rhyme, and those motherfuckers he runs with the kids that he signed, ridiculous, without even trying. Outro recadinho do programa também, a nossa promoção de aniversário, Endzone Brasil completando um ano de atividades agora em abril. A equipe se reuniu e nós estamos querendo presentear um ouvinte com uma bola de futebol americano, bola oficial da NFL, bonitinha, medidas oficiais, não é bola de brinquedo, não é bola de plástico, não é do 1,99, é uma bola de verdade. E para ganhar a bola é muito fácil, basta você montar o seu mock draft e mandar aqui pra gente. Júlio César, o que é um mock draft para quem não faz ideia do que eu tô falando? Edu, o mock draft seria uma suposição, no caso, você tenta fazer um bolão para ver se você acerta a ordem dos jogadores no draft. No caso, o nosso mock draft será do first round, então no caso, os nossos ouvintes tentarão acertar quem vai escolher quem. Por exemplo, se você acha que o Rams vai escolher o Sul, aquele defensive tackle absurdo, coloca lá, primeiro pick, Rams, Sul. Se você acertar, quem acertar mais, leva a bola, obviamente. Muito obrigado. Júlio César inoxidável. Júlio César e os conhecimentos dele sobre o draft sempre me impressionam. Funciona exatamente assim a promoção, pessoal. E para facilitar, como eu sou super legal, como eu sou super gente boa, nós montamos lá o formulário. Você não precisa escrever St. Louis Rams, Indamu Kong Su. É só você colocar, já tem lá pronto, St. Louis Rams, você só põe o nome do jogador na frente e clique em enviar. Importante, pessoal, todo mundo colocar o nome completo e o e-mail também, porque vai ser isso que a gente vai usar para identificar cada um dos participantes. Então, mandem seus mock drafts pra gente, participem da promoção de aniversário um ano de Endzone Brasil, concorram a uma bola de futebol americano. Entre os e-mails e recados dessa semana, o comentário do André Caixeta. André Caixeta comentou da edição passada, eu e o Ale tivemos um pequeno debate sobre o Miles Austin, o wide receiver do Dallas Cowboys. O Ale soltou a lenha no Miles Austin. E o Caixeta comentou aqui, ó, Ale soltando a besta no Miles Austin, Eagle fã mesmo. E aí, Alexandre, foi só opinião de torcedor, que nem o Caixeta falou mesmo, ou foi uma opção convicta? Opção convicta, é simples assim, você pega o Miles Austin e coloca do lado de qualquer receiver da NFL. Manda 10 bolas pra cada um. se o Miles Austin ganhar de qualquer cara, eu vou fazer o seguinte, vou presentear ele com uma bola de futebol americano também. Vamos fazer assim. Pode propor o desafio pro Miles Austin. Pelo amor de Deus, o cara é lamentável. Não tem nenhuma qualidade parecida com Chad Johnson, Terrell Owens, Randy Moss, entre outros aí. Pode citar milhares. Agora falar que ele é um dos melhores wide receivers da liga, eu não vou concordar nunca com isso. Nem que eu fosse torcedor do Buccaneers, que não tem nada a ver com a história, eu iria a favor disso. Mas tudo bem. Nós temos aqui um torcedor do Steelers aqui do lado. Eu queria que ele falasse sobre a... sobre Miles Austin, discorrer sobre o assunto. Jonatas Fracari. Bom, eu sou torcedor do Steelers, né? Não vou muito com a cara do Cowboys. Mas eu acho que assim, você dizer que o Miles Austin é um dos melhores receivers da NFL é um absurdo, não tem fundamento nenhum. Mas eu acho que o Miles Austin faz muito Tony Romo, sabia? Se vocês pararem pra prestar atenção, o Tony Romo acerta passes de 5 jardas, o Miles Austin dribla 2 caras, corre 60 jardas e aparece lá. Tony Romo, passe de 70 jardas. E assim o Tony Romo vai fazendo jardas e vai virando o jogador mais importante do país. Olha, eu acho que o Miles Austin tá longe de ser um receiver de elite. Mas que ele faz a do Tony Romo, ele faz, viu? Ah, todo o debate foi justamente por isso, que a gente tá debatendo os receivers que mais surpreenderam na temporada passada e acabou gerando esse pequeno atrito. Mas o Alê de casa, tá garantida a opinião do Alê. Eu digo que foi uma surpresa ver um cara que não joga nada ter 1000 e cacetada de jardas, realmente. Pra mim foi uma surpresa. Mas o Alê não concorda, o Alê tinha outras opiniões. E nós queremos saber a sua opinião também, ouvinte. Você concordou com os nossos palpites da semana passada, dos times que surpreenderam, dos times que foram mal, dos jogadores que surpreenderam, dos jogadores que acabaram decepcionando? Você vai concordar com nossas opiniões hoje, nosso pequeno debate sobre o free agency aqui? Mandem os e-mails podcast@endzonebrasil.com. Todos os e-mails são sempre muito bem-vindos, todos os e-mails são lidos. Comentem também na postagem do programa. Mandem recados pra gente no nosso Twitter, perfil do programa @endzonebrasil. Acompanhem todo o nosso trabalho e deem esse feedback pra gente, que é legal, que valoriza, é o que acaba dando essa força pra gente continuar aqui toda semana. E o Free Agents da temporada 2010 começou oficialmente na sexta-feira, dia 5 de março de 2010, começou a temporada 2010-2011 da NFL. E já começou, assim, antes mesmo do período oficial de Free Agents, nós já tivemos algumas movimentações. Nós tivemos o Chargers cortando LaDainian Tomlinson, Philadelphia Eagles cortando Brian Westbrook, e o New York Jets cortando Thomas Jones. Três running backs de elite, três running backs que eram titulares em suas equipes e que ficaram desempregados da noite para o dia. E foi assim o primeiro impacto já do free agents, né, pessoal? É verdade, Edu, mas a gente tem que entender também o lado dos front offices, né? O LaDainian Tomlinson e o Westbrook já não estavam produzindo tanto assim. O Tomlinson e o Westbrook tiveram uma decaída fortíssima nos últimos 3 anos aí, principalmente o Brian Westbrook. Seguidas as lesões, essa última temporada ele teve 3 concussões praticamente consecutivas. Sofreu a primeira no jogo contra o Washington Redskins, ficou 3 jogos afastado. Voltou, sofreu outra concussão contra o San Diego Chargers. E quando voltou novamente, sofreu mais uma concussão. E aí não tem condições do cara jogar. A gente sabe da gravidade das lesões dele tanto no joelho esquerdo quanto no direito. Ele tem, inclusive, grandes dificuldades com os tornozelos também. Então, quer dizer, o cara tá todo machucado, 32 anos nas costas. A gente sabe que, como diz nosso amigo Vinícius, running back, quando ele faz 30 anos, ele tem que procurar um emprego, fazer um currículo e caçar emprego no supermercado, alguma coisa do tipo, porque para ser running back não serve mais. E é verdade, a gente vê Sean Alexander, tantos caras. Acho que raras exceções são Marshall Faulk, Jerome Bettis, que ainda foram produtivos nos seus últimos anos de carreira, mas com o Tomlinson e o Westbrook, infelizmente eles não escaparam dessa. O Tomlinson se recuperou de uma lesão no pé, que vinha atrapalhando ele nos últimos anos. Ele se recuperou, esperava-se muito dele na temporada retrasada agora, né? Ele não correspondeu às expectativas, não foi bem. Ainda conseguiu ter alguma produtividade, mas foi claramente ultrapassado pelo Darren Sproles, principalmente em favoritismo no depth chart. Todos queriam ver o Darren Sproles com mais atividade. naquele jogo dos playoffs do Chargers contra os Colts, o Darren Sproles teve um jogaço de bola, e foi ali realmente que eu acho que a era Tomlinson chegava em seus últimos dias, e o corte do Tomlinson pra mim já era esperado. Mesmo eu sendo um grande fã do Ladainian Tomlinson, a gente tem que entender que ele já não é tão produtivo quanto antes, mas eu acredito que entre esses dois running backs, quem ainda tem um pouco de futuro nessa liga é o Ladainian Tomlinson, porque não é um cara que tá tão lesionado como o Brian Westbrook. O Westbrook dependia muito da velocidade, coisa que hoje ele não tem, e isso faz muita falta para ele. Mesmo sendo um running back espetacular, acho que o Ladainian Tomlinson hoje, mesmo não estando em sua plena forma, é com certeza um dos melhores running backs da NFL, e ainda vai mostrar alguma coisa nessas suas últimas temporadas como jogador da NFL. E a gente tem que lembrar sempre também da questão financeira, né, Alexandre? O Tomlinson, Westbrook e o Thomas Jones, cada um em seus times, iam ganhar algo em torno de 8 milhões, 9 milhões essa temporada agora. E eles perderam realmente espaço, perderam em produtividade, como você disse, e eles vão acabar indo para outros times, vão reestruturar contrato. O Thomas Jones já arrumou um time, não arrumou, Victor? Thomas Jones foi pro Kansas City Chiefs. O mais impressionante não é isso, é que ele assinou um contrato muito menor do que ele costumava receber, do que o running back recebe. Ele assinou por 2 anos, com 5 milhões, sem dinheiro garantido. Se ele tiver uma contusão, tiver que abandonar a carreira, ele não ganha nada, só ganha até onde ele foi. E tem que contar também que o Chiefs tem o Jamal Charles, que é um grande running back que estourou esse ano, e que o Thomas Jones deve vir só para conseguir algumas bolas só, que o Jamal Charles deve ser o starter. Set, hut! Mas esse contrato dos Chiefs com o Thomas Jones foi agora no finalzinho, nos últimos dias agora. Então vamos voltar lá no primeiro dia do Free Agents, na sexta-feira, de sexta para o sábado. Primeiro dia de Free Agents, o Chicago Bears, ele foi com uma fome de urso realmente para o mercado do Free Agents. Assinou com Julius Peppers, eu vou me enrolar agora, Brandon Manumaleuma, é isso mesmo? Isso. E com Chester Taylor, 3 jogadores... muito bons, um defensive end, um tight end e um running back, que podem ser titulares facilmente em várias equipes da NFL. E, assim, acabou com o Free Agents praticamente, né? Todo mundo tinha esperança, Chester Taylor vai para um time, Julius Peppers vai para outro, Manumaleuma, ele já pegou os 3 para ele, fechou na NFC Norte, acabou com todas as esperanças já. Acabou metade do Free Agents no primeiro dia. Então, Edu, é perceptível que foram boas escolhas, é verdade. Chester Taylor vem para complementar esse ataque corrido, que foi muito mal ano passado, só com o Matt Forte. Eles vão fazer o one-two punch, que no caso é o que o DeAngelo Williams com o Jonathan Stewart faz e muitos times fazem, que agora na NFL realmente não adianta ter só um running back bom, você tem que ter um running back bom e o segundo running back muito bom também, como era Tomlinson e Sproles, dentre outras coisas. Julius Peppers, excelente defensive end. Ao meu ver, quando joga o seu melhor, é o melhor defensive end da NFL. E por fim, o nosso amigo Brandon Macarena aí, que eu não consigo falar o nome dele. Mas ele é um bom blocker tight end. O melhor tight end pra bloquear, eu acho que é o Brandon Macarena. Eu vou falar Macarena porque esse Malamaneuna aí, sei lá, eu não consigo falar. Mas eu queria comentar... Olha, velho. Manumaleuma é sensacional. A Macarena é melhor ainda. Mas o que eu queria ressaltar, Edu, foi assim: o overpaid incrível do Chicago Bears pelo Julius Peppers. Esse contrato do Julius Peppers é um absurdo. O cara vai receber, se não me engano, 20 milhões no primeiro ano. 20 milhões é mais do que o Peyton Manning. O Peyton Manning é o melhor quarterback da liga. Então, um defensive end receber um salário de quarterback top dos tops, ele vai ter que jogar muita bola. E você pega assim, como eu acabo de ver aqui os valores, 90 milhões por 6 anos. Seria mais ou menos 15 milhões por ano. Então, para um cara de 31 anos. Um cara de 31 anos... Um cara que é excelente, é verdade, mas é um pouco irregular. Vários torcedores do Panthers afirmam isso, que pode haver um jogo em que Julius Peppers consegue 3 sacks, 4 sacks em todas as jogadas, run stop, ele tá lá, mas passa 2 jogos, 3 jogos em branco. Então o Julius Peppers vai ter que jogar muita bola para justificar esses 20 milhões no primeiro ano e os 90 milhões no total do contrato. Eu achei que foi um overpay. Não acho que até é bem discutível esse salário, eu acho que poderia ser um pouquinho menos, mas eu acho que a intenção do Chicago Bears também foi liquidar qualquer intenção de outro time em pegar o Julius Peppers, já que era o top free agent desse ano. Por isso que eu falo, Júlio, tem uns times são meio idiotas na NFL, que é o seguinte, você vê times bem sucedidos na NFL hoje em dia, New England Patriots, Philadelphia Eagles, Indianapolis Colts, New Orleans Saints, entre outros. Você não vê o time fazer uma idiotice dessa de pagar 20 milhões de dólares para um cara que não jogou bem no ano passado, que foi, digamos assim, um tanto quanto mercenário com o cara lá na Panthers. O Edu, inclusive, ressaltou isso em muitas edições aqui do nosso podcast na última temporada. Se eu não me engano, ele recebeu 16 milhões no ano passado, um contrato de um ano com o Carolina Panthers, já dizendo que ia sair na temporada seguinte. Ele queria sair duas temporadas antes, Alexandre. Ele jogou 2 anos lá com esse contrato mercenário. Exatamente. Aí ele chega ganhando 20 milhões. O Chicago Bears, assim, até concordo, é um upgrade. É um excelente jogador que, quando tá no auge de sua forma física, é um dos melhores defensivos da NFL, sem dúvida. Agora, existem algumas preocupações quanto ao desempenho do Julius Peppers. A primeira, o Julius Peppers é um cara que ele tem muita força, realmente. Ele é um cara muito forte, sai facilmente dos bloqueios, é muito rápido chegando no quarterback, mas ele não tem um motor durável. O que seria um motor durável? Ele não é um defensive end de pass rush constante. Ele não é um cara como Jared Allen, ele não é um cara como o Trent Cole do Philadelphia Eagles, o Ozzy e o Meniora, que são caras que não param um segundo de dar sossego pro quarterback adversário. Julius Peppers muitas vezes se deixa dominar na linha de scrimmage. Ele já não é tão bom assim contra a corrida. E a defesa do Chicago Bears ano passado foi muito falha. Uma defesa muito longe dos padrões Love Smith do Chicago Bears. A gente tem que lembrar realmente, o Bears não teve Brian Urlacher na última temporada. Mas mesmo assim, a linha de defesa foi muito facilmente dominada. E eu acho que o Bears tinha uma necessidade muito maior do que o Julius Peppers no free agency, que era buscar jogadores de linha ofensiva decentes. Porque a linha do Bears é uma palhaçada, é ridícula, não consegue segurar ninguém. E exemplo disso foi a péssima temporada do Matt Forte nesse ano. Então assim, eu acho que você pagar praticamente 10% do seu salary cap, que será inexistente nessa temporada no caso, mas você colocando em proporções, como se tivesse o salary cap, você paga quase 10% para um jogador de 31 anos, que não é regular e que traz alguns problemas de caráter pro seu roster, eu vou totalmente contra essa ideia. E acho que o grande errado nisso foi o Chicago Bears, mesmo que o Julius Peppers estivesse exigindo isso. Acho que o Bears não tinha que pagar. Mas se você parar pra pensar, Alexandre, por que os Bears foram tão agressivos assim no free agents? Eles só vão ter 4 picks no draft. Aquela troca maluca que eles fizeram ano passado pra levar o Jay Cutler pra lá, deixou eles praticamente sem draft esse ano. Eles só vão começar a escolher jogador na terceira rodada esse ano, Alexandre. Concordo, Edu, mas você não acha que você tá pagando 20 milhões de dólares pro Julius Peppers em um ano aí? Na verdade, ele assinou um contrato de 4 ou 5 anos, se eu não me engano. Quem? Alguém pode me confirmar isso aí? 6 anos, mais de 90 milhões de dólares. 90 milhões de dólares, legal. Segundo o Adam Schefter, que é um cara que eu sigo no Twitter, ele postou a base salarial do Julius Peppers. Ele termina o contrato dele ganhando 11 milhões de dólares. Provavelmente ele não vai estar jogando até lá. O Bears, inclusive, segundo o Adam Schefter, tem uma cláusula contratual não revelada de que o contrato do Joseph Peppers pode ser interrompido caso ele opte por se aposentar, parar de jogar futebol americano. Mas ele tem 42 milhões garantidos, Alexandre. Ele tem mais dinheiro garantido do que o Matthew Stafford. Ele é o jogador com dinheiro, ele é o jogador que tem mais dinheiro garantido em toda a NFL. Mas aí é que tá chegando no ponto onde eu queria chegar. Você tá pagando 20 milhões para um jogador de 31 anos, sendo que o seu futuro tá nas costas do seu quarterback, na verdade, que é o Jay Cutler. Ou seja, Será que vão ser 20 milhões de dólares jogados pela janela? Ou, na verdade, 42 milhões de dólares garantidos jogados pela janela? Complicado, hein, Edu? Eu, sinceramente, eu não concordei com essa contratação. Não pelo Julius Peppers. Acho que ele é um jogador que está em posição de exigir. É, afinal, ele é um profissional, depende disso. Mas se eu fosse o GM do Chicago Bears, eu não iria aceitar as exigências dele. Acho que o Bears pode ter se dado um tiro no pé e um tiro de 12 ainda. Vai ficar sem perna, o ursinho vai ficar manco. Pois é, Ale, eu sei. Uma coisa que você falou e é verdade. Tinha outras áreas que deveriam ser, no caso, melhoradas, como a linha ofensiva. E uma que alguém não lembrou, que no caso é o wide receiver, porque o Chicago Bears não tá bem de wide receiver. Quem tem Devin Hester como seu primeiro wide receiver, não tirando o mérito do Devin Hester, mas o que acontece? O cara não é aquele cara que você tá na merda, você vai jogar a bola pra ele. Entendeu? É. Devin Hester é o primeiro wide receiver. Johnny Knox surgiu aí no quinto round, um steal do Chicago Bears, mas mesmo assim ele é o típico slot, aquele cara que entra naqueles packs de três wide receivers e entra pra jogar e tal, não sei o que, quebrou um galhão esse ano, é verdade. Eles têm um bom tight end no Greg Olsen. É, o receiver favorito do Jay Cutler é o Devin Aromazodu, que na verdade é um receiver, quer ver, deixa eu até pegar os dados dele aqui, Julião. Ele foi escolhido no sétimo round do draft de 2006. Ele era um jogador de special teams no Chicago Bears e se tornou o alvo mais confiável do Jay Cutler. O Jay Cutler joga a bola pra ele e pau no gato. Sim, Edu, só que eu acho que falta a presença do wide receiver, aquele cara, o wide receiver número 1, como podemos citar o Terrell Owens, podemos citar Larry Fitzgerald, de certa forma, Anquan Boldin. É, eu acho que falta um cara desse tipo pro Chicago Bears, ainda mais que o Jay Cutler tem uma linha ofensiva bem razoável pra ruim, porque Orlando Pace foi um excelente tackle na sua carreira, mas não dá, entendeu? Não dá, o cara tá jogando muito mal, não tá protegendo. Inclusive, Júlio, só interrompendo rapidamente aqui, Orlando Pace foi cortado pelo Chicago Bears essa semana, não é mais jogador do Bears. Então, o Alejo acabou de falar que o Orlando Pace foi cortado, então isso explica também o fato de ser cortado, porque o cara jogou mal mesmo, o cara veio como salvador da pátria e saiu como o cara que ferrou o Jay Cutler, porque eu vi às vezes os jogos do Bears, o Jay Cutler dava o snap e ele já tinha que sair correndo, entendeu? Como assim? Contra os Vikings, teve um lance do Chicago Bears que o Jay Cutler pegou o snap e sofreu o sack. Pegou o snap no segundo down, sofreu o sack. Pegou o snap no terceiro down, sofreu o sack. Assim, como assim, entendeu? É uma coisa que não passa na cabeça do quarterback. Como pegar a bola? E na que eu olho, já tem o Jared Allen do meu lado, do outro lado já tá vindo o Ray Edwards, e já tá vindo a parede Williams pra cima de mim, vai tá louco. Então eu acho que o Bears apostou alto no free agents pra tentar compensar a falta de picks no draft, mas não precisava tanto dar um overpay no Julius Peppers. E agora vamos ver o que eles vão fazer com esses 4 picks de draft, começando pelo third round. Olha, vou começar falando que eu não concordo com nada do que vocês falaram, com absolutamente nada do que vocês falaram. Primeiro, o Julius Peppers, junto com o Mario Williams, os dois são os melhores defensivos da NFL, os caras são unblockable, não dá pra bloquear eles. Vocês estão falando mal do Julius Peppers, tudo bem, vocês podem falar que ele é mercenário, isso aí eu até posso dizer, tudo bem, ele explorou o Panthers em cap room na duas temporadas atrás. Agora, o defensive end que mais teve tackles temporada passada foi o André Carter do Redskins, que jogou muito de linebacker também e teve 48 tackles. O Julius Peppers teve 42. O Julius Peppers sacou 10 vezes e meia os quarterbacks, forçou 5 fumbles e interceptou 2 bolas. Sendo que em um dos interceptions ele fez um touchdown de retorno. Ponto. Segundo, era o melhor free agent que estava no mercado. O Bears precisava desesperadamente de um pass rusher, porque eles jogam contra quarterbacks, como eu posso dizer, se não imaturos, inseguros. Eles jogam duas vezes por ano contra, teoricamente, se ele voltar, contra o Brett Favre, que é um quarterback que se apavora a qualquer qualquer sinal de pressão, se apavora e perde o jogo. Joga com o Stafford, que apesar de ter me surpreendido, eu ter queimado a língua falando que ele ia ser um bust, foi um ótimo talento surgindo na NFL. É um quarterback novo. E também jogam contra o Aaron Rodgers, que caiu muito no meu conceito. Esperava muito dele nessa temporada e não foi nada disso. Sofreu muito com... Tudo bem, a linha jogou muito mal. Quando a linha se acertou, ele melhorou muito de desempenho. E melhorou. Ótimo. Ponto. O Bears joga Tampa 2, o que significa que cada jogador é responsável por um buraco. Com o Brian, uma defesa que vai ter Brian Urlacher, Lance Briggs, Tommy Harris e Julius Peppers, você pode ter certeza, eu garanto pra vocês, que vai mudar isso aí. Tá? Tommy Harris não jogou todos os jogos, Brian Urlacher jogou um jogo e eles não tinham defensive end, porque o Alex Brown vive se machucando e ele não é um, mesmo saudável, não é um jogador consistente. O Julius Peppers é talvez ainda o melhor. Pode ser que tenha sido realmente pago um pouco a mais do seu valor pela idade, mas se você botar no papel, defensive end hoje, no valor de posição, é o terceiro. Fica atrás de quarterback e de offensive tackle. Depois vem defensive end. Então, não é tão absurdo o que ele recebeu. Segundo, o Bears foi muito bem trazendo dois jogadores do Chargers, o Osgood e o Manu Maleuma, de special teams. Dois jogadores que jogam tanto no retorno quanto na cobertura e jogam muito bem. Dois excelentes jogadores, jogadores de Pro Bowl, de special teams. Terceiro, Chester Taylor, um dos valores mais desprezados da NFL. É um running back, talvez eu nunca tenha visto, com exceção do LaDainian Tomlinson, um running back com habilidade de receber, correr e bloquear igual ele tem. É um jogador que está chegando num time que está se renovando, num time que tem um coordenador ofensivo novo. E tudo bem, o Bears tá cada ano pior, mas eu acho que o Bears fez certo por um time que não tem draft pick, vai ter que pegar offensive tackle ou guard ou center no terceiro round, não vai pegar um cara consistente, eu concordo com isso, mas eu acho que o Bears fez uma ótima off-season. Off-season eu digo free agency, né? Ainda não passou o draft, eu quis dizer o free agency. Só queria até a opinião até de vocês e até dos nossos ouvintes também. Um outro time que eu tenho assim, que eu acompanho mais de perto, até por questão dos times que a gente escolhe para torcer, por questão de rivalidades, o Washington Redskins. Ele vem há anos e anos tentando montar o time dele no Free Agents. Dan Snyder, que é o dono do Washington Redskins, gasta rios de dinheiro com o time. E o time continua não engrenando. Eu acho que o Free Agents não é assim a solução definitiva, assim, pra você resolver os problemas do time. Você mesmo citou, Jonatas, o outro defensive end do Chicago Bears é um cara inconsistente. E o Júlio já falou que alguns torcedores do Carolina reclamam que de vez em quando Julius Peppers dá umas sumidas dentro de campo. Você ter dois caras inconsistentes no mesmo time acaba sendo um pouco complicado. Bom, o Julius Peppers vai chegar, na verdade, pra jogar no lugar dele. E eu não acho que o Julius Peppers é inconsistente, eu acho que isso aí... Eu não concordo. Mas, só completando o que você disse, podem botar uma coisa na cabeça, quem tá escutando o podcast, Free Agency não ganha Super Bowl, nunca ganhou. O que ganha Super Bowl é você draftar um time bem. Não é à toa que o Steelers tem 100 Super Bowls, o Steelers é um time que chega no Free Agency e não traz ninguém relevante, nunca trouxe. E tem 100 Super Bowls porque sempre fez, principalmente, um segundo e um terceiro round muito bom, sempre fez. O Steelers. Primeiro round do Steelers, geralmente o Steelers costuma fazer besteira. Mas o segundo e terceiro round sempre foi muito bom. E, olha, eu acho que o pessoal tem que baixar a bola um pouco, sabe? Todo mundo adora falar mal do Bears, né? Todo mundo adora falar mal do Bears. Agora, chegou no fim da temporada, o Super Vikings ficou perdido, conseguiu levar o jogo por overtime por uma sorte, e o mão de manteiga do Adrian Peterson perdeu o jogo. Porque se não fosse o Adrian Peterson perder o jogo, seria o Brett Favre que ia lançar uma interceptação e perder o jogo. Se não é isso, é aquele bundão daquele técnico do Childers que ia fazer a chamada errada e eles iam perder o jogo. O Vikings nunca vai ganhar um campeonato com esses jogadores. E todo mundo fica falando do Vikings. O Bears é um time injustiçado na liga, assim como o Packers. São dois times que têm muito valor e o pessoal só fala do Vikings. Um time feito de jogador e técnicos que não tem o clutch, não tem aquele negócio de chegar no igual o Marshall Faulk tinha, igual o Troy Aikman tinha, de chegar num playoff e resolver o jogo, falar, quem vai pegar a bola aqui sou eu, e eu vou fazer o touchdown, e a gente vai ganhar o jogo. Set, hut! Outro time que acabou, assim, não fazendo movimentos muito inteligentes nesse free agents foi o Arizona Cardinals, né? Assim, inteligentes ou não, né? Só a temporada que vem vai provar. Mas Anquan Boldin saiu do Arizona Cardinals, foi pro Baltimore Ravens. O Kurt Warner se aposentou. Carlos Dansby saiu do Cardinals, foi pra Miami. Antrel Hall saiu do Cardinals, foi pro New York Giants. A única pessoa que chegou foi o Kerry Rhodes, que veio do Jets pro Cardinals. E aí, Arizona vai cair o futebol? Vai aparecer uma outra potência na NFC West? Ou Arizona ainda tem time pra se manter lá em cima? Agora eu vou decorrer sobre o assunto. Primeiro, Anquan Boldin, beleza. Baita wide receiver, grande jogador, playmaker, estatura sensacional, grande atleta. Mas enquanto tiver Larry Fitzgerald em Arizona, Anquan Boldin não vai passar de um segundo wide receiver. E acho que o que motivou a saída dele do Arizona Cardinals foi isso mesmo. Ele estava procurando ser o receiver principal de um time e ele vai para um time forte, que o jogo aéreo tem se desenvolvido muito bem, que é o Baltimore Ravens, tem um jogo corrido muito forte para contar também, com Ray Rice, Willis McGahee, e tem outros wide receivers muito bons, Derrick Mason inclusive, que renovou essa semana com o Baltimore Ravens, todo mundo esperava que ele saísse do time. E lá temos o Mark Clayton também, que é um ótimo wide receiver, e agora acabaram de trazer direto da cadeia Dante Stallworth, que saiu da jaula para jogar novamente na NFL, e é um receiver de qualidade. Sabemos que ele nunca vai voltar a ser o grande wide receiver que teve uma carreira mediana no Browns, brilhou muito com o Philadelphia Eagles, enfim, um cara inquestionavelmente talentoso, tem toda a condição para ser o primeiro wide receiver do Baltimore Ravens. E eu acho que o Ravens foi, inclusive, um time muito sensato em pegar o Anquan Boldin, porque eu acredito que foi uma troca que funcionou bem para os dois lados, porque o Ravens precisava de um wide receiver número um mesmo, um cara possession, um cara com habilidade para esticar mesmo o campo para o Joe Flacco ajudar ele. E o Cardinals recebeu algumas escolhas de draft em troca, ficou bom para os dois, beleza. Né? Agora, quanto ao Arizona Cardinals, a gente fala, só trouxe o Kerry Rhodes. Pô, mas pera aí, só trouxe o Kerry Rhodes. O Kerry Rhodes é um espetacular free safety, é um dos melhores da NFL, hard hitter, playmaker, e pra quem procura um pouquinho de maldade, é o cara perfeito. Não, mas ele veio pra substituir o Antrel Roll, Alexandre. Ele chegou pra substituir um jogador que saiu. Mas se você parar pra ver, os Ravens perderam no quarterback, perderam em receiver e perderam em linebacker. Quer dizer, supriu uma carência, supriu uma necessidade que surgiu. Mas ainda tem outras três posições importantes, que o time acabou se enfraquecendo. Tudo bem, vamos lá. Eu acredito que essa carência em free safety esteja resolvida com a chegada de um dos melhores free safeties da NFL, playmaker, hard hitter, como eu já disse. Um cara que fecha muito bem contra a corrida, acho que poucos safeties na NFL têm o talento do Kerry Rhodes para isso. Ed Reed, Troy Polamalu são inquestionáveis nesse quesito, mas ele junto com o Brian Dawkins acho que são os mais standouts assim, contra a corrida, acredito que sejam eles dois. Kerry Rhodes é muito forte contra a corrida e é um cara que vai ajudar muito essa defesa do Cardinals nesse aspecto e não perde muito em coverage pro Antrel Roll. Antrel Roll, claro, mais rápido, é um pouco mais ball hawk, que é aquele cara que busca a bola, busca a interceptação, fecha muito no passe. O Kerry Rhodes é um cara muito técnico, short tackler, não erra tackles, é mestre no one-on-one, se ele sair no um contra um com o receiver, ele vai buscar, vai dar o tackle, vai parar a jogada, isso é muito importante. Quanto a linebacker, o Cardinals perdeu o Carlos Dansby, que tem sido um dos grandes linebackers da NFL nos últimos anos, jogou muito bem, mas acredito que o Cardinals, com essas escolhas de draft que eles receberam do Ravens e as escolhas de draft que eles já têm, eles irão bem. Eles conseguirão um linebacker pro futuro, um linebacker de qualidade. Muitos discutem um trade-up do Arizona Cardinals para trazer o Rolando McClain do Alabama. É um jogador que pode jogar como outside linebacker. É, olha, não sei não. Pode ser um tiro na água, porque ele sempre foi um middle linebacker de 3-4. Mas em compensação pode ser uma baita escolha pro Cardinals, porque é, nós vimos ele jogando contra o Texas no BCS e ele sobrou por muito. Sobrou por muito. É, foram muitos tackles for loss, foi o cara que fez a maioria das jogadas da defesa e é um talento inquestionável. Em compensação tem outros jogadores muito bons, inclusive o Sean Weatherspoon, que acredito que seja um dos linebackers mais bem cotados nesse draft, fora o Rolando McClain e o Navarro Bowman de Penn State. Então acredito que o Cardinals consiga suprir isso no free agency. Quanto à situação de quarterback, a gente tem que lembrar que o Arizona Cardinals está pagando quase 11 milhões de dólares para um rapaz chamado Matt Leinart. Matt Leinart é um cara que saiu da USC, começou jogando no Cardinals, não jogou absolutamente nada, foi lamentável, ridículo, não jogou nada, e mesmo assim o Cardinals deu um voto de confiança para ele, manteve ele no roster, e coloca-se muita fé em cima do Matt Leinart. Eu vejo o Matt Leinart como um cara que ainda não provou nada e que se ele quer ser starter na NFL, ele tem muito pra mostrar ainda. Vai ter que mostrar que é o cara nessa temporada. É, muitos rumores dão conta de que o Cardinals ou vai procurar um quarterback no draft agora. Nós temos diversos nomes aí, Colt McCoy, Jimmy Clausen, Bradford são os principais. Devem sair no começo do draft, no primeiro round, nas escolhas mais altas, mas o Colt McCoy é um cara que é visto com muito bons olhos pelo coaching staff do Arizona Cardinals, e o principal, o que é mais comentado, inclusive o Sal Palantonio, jornalista da ESPN, é um cara que tem muitas notícias do inside ali dentro dos bastidores da NFL, que ontem em uma entrevista para a ESPN afirmou que acha muito difícil que os Cardinals não busquem um quarterback via trade nessa off-season, e o grande favorito é Donovan McNabb do Philadelphia Eagles, já comentado inclusive pelo front office do Arizona Cardinals, que já revelaram ser real o interesse do Arizona pelo quarterback dos Eagles, que já foi confirmado como titular para essa próxima temporada pelo Andy Reid, talvez a última dele, pro alívio de muitos fãs lamentáveis da Philadelphia, mas não vamos entrar nesse âmbito aqui. Mas enfim, eu acredito que o Cardinals deve dar agora uma chance pro Matt Leinart provar alguma coisa, deixar acontecer, deixar rolar. Ele é um cara que vem de uma escola muito forte, que é a USC, mas pelo que ele mostrou antes, ele parece que não tem o talento para ser um starter na NFL. E uma coisa que a gente pode esperar sem dúvida nesse ano é o Cardinals caindo bastante de produção, principalmente no ataque, se for depender do Matt Leinart como starter. Eu vejo o Cardinals ainda como o time do jogo aéreo, que eu acho que não vai mudar muita coisa, porque eu acho que eles vão pegar um ótimo quarterback no draft ou via trade, porque você ter Larry Fitzgerald e não ter um bom quarterback é um desperdício muito grande. Eu acho que eles não vão deixar isso acontecer. Apesar do Kerry Rhodes ser um grande free safety, eu acho que eles perderam muitos grandes nomes na defesa também. Set, hut! Viajando até Pittsburgh, os Steelers sempre foram um time calmo, um time que não se movimentou muito no free agents. Neste ano já trouxeram um wide receiver, Antoine Handlewell, um antigo conhecido da torcida de Pittsburgh. Handlewell volta a jogar pelos Steelers, renovaram com o safety Ryan Clark e trouxeram dois jogadores para ajudar nas principais deficiências do time, né? Uma das principais deficiências dos Steelers eram os special teams. E eles trouxeram o wide receiver Arnas Battle e o safety Will Allen para reforçar a equipe. Jonathan Fracari, como torcedor, vai melhorar os special teams? Você vai parar de passar raiva com chute? Olha, eu espero que sim, né? Pelo menos o Steelers pensou nisso. Trouxe dois jogadores de special teams, foi um bom movimento, né? No free agency. Agora, quanto ao Ryan Clark, eu tô com um pouco de pé atrás, porque apesar dele ter sido muito útil, muito produtivo, temporada passada ele foi deplorável, foi decrépito, tá nojento, foi ruim. Mas quem sabe, né, foi uma temporada só ruim e ele vai voltar zero. Agora, o momento mais feliz dessa off-season, por enquanto, foi o Handlewell voltar. O cara era um xodó do Steelers, pô, tá de volta, agora vamos pras cabeças de novo. Bengals que se cuide. É isso aí, é o seguinte, olha, pessoal, eu tenho que revelar algo do íntimo do nosso amigo Jonathan Sfacari. Um belo dia estava eu aqui na minha casa, tomando uma Coca-Cola, comendo um sanduíche, e vejo que vai passar o jogo dos Steelers na televisão. Eu falei, Jonathan, por favor, vem aqui na minha casa, tal, vamos comer um negócio, assistir o jogo. Ah, tá bom. O jogo era Steelers e Kansas City Chiefs. Primeiro lance do jogo, Steelers chutou, o jogador do Chiefs retornou para touchdown. Pessoal, eu vi o sofá da minha casa sendo chutado, mesa sendo empurrada, objetos caindo ao chão, Jonathan chutando as coisas, querendo ligar para xingar as pessoas. Enfim, olha, é o mínimo que deve acontecer com o Pittsburgh Steelers é melhorar o Special Teams. Senão teremos um convidado a menos para ser convidado pelo Xzone Brasil, que Jonathan morrerá do coração ou vai pular da janela da casa dele da próxima vez que isso acontecer. Agora, falando sério aqui, realmente o Special Teams do Steelers estava decrépito, lamentável, ridículo. Agora, eles têm um cara com futuro no Special Teams, eu gosto muito dele retornando, que é o Stephen Logan, que é o especialista em retorno do Pittsburgh Steelers. É um cara muito rápido e que sempre garante ali um começo na linha de 30, 35 jardas para o Pittsburgh Steelers. Isso é muito bom. É algo que ajuda muito o Pittsburgh Steelers. Em compensação, se ele tivesse um ou dois bloqueadores melhores, talvez ele conseguisse ter um pouco mais de touchdowns de retorno, essas coisas. Quanto a Ryan Clark, o Ryan Clark é um jogador mediano. Não é nenhum grande jogador. E assim como o Tyrone Carter, tiveram a dura função de substituir Troy Polamalu na última temporada. E o Ryan Clark teve muita dificuldade no coverage, né? Ele tá, como disse o nosso amigo Jonathan, tá decrépito, tá ruim das pernas o rapaz, mas quem sabe se ele ficar mais um tempo no Pittsburgh Steelers, ele não continua como um backup de qualidade, um backup que pode começar jogando quando houver alguma lesão, alguma coisa do tipo. A gente já sabia que o Polamalu ia se machucar por causa do Madden Curse, né? Mas essas coisas não podem ser adivinhadas, não é verdade, Edu? Que a gente já sabia que o Troy Polamalu ia se machucar era fato. A gente não sabia que o Ryan Clark ia ter um desempenho tão ruim na última temporada, né? Mas uma temporada nova tá vindo aí. Tudo vai se renovar lá em Pittsburgh. Set, hut! E pra finalizar o nosso programa, no nosso futebol tradicional, no futebol da bola redonda, nós temos habitualmente a dança dos técnicos. Muitos técnicos são demitidos, mandados embora de um time por um mau desempenho, muitos técnicos vão trabalhar no exterior, outros voltam. E tá acontecendo muito isso também lá na NFL com quarterbacks nessa temporada. Jake Delhomme foi cortado do Carolina Panthers. E três times, Seattle Seahawks, Cleveland Browns e Philadelphia Eagles, estão numa negociação de quarterbacks que está impressionante. Para dar um panorama aqui, um resumo para o pessoal que acompanhou o programa que ainda não está sabendo. O Cleveland Browns fez uma troca com o Seattle Seahawks e pegou o Seneca Wallace. No dia seguinte, eles dispensaram o Derek Anderson. O Seattle Seahawks entrou em contato com o Derek Anderson para contratar o Derek Anderson, agora que o Derek Anderson é um free agent. E o Seahawks também entrou em contato com o Philadelphia Eagles porque eles querem um quarterback. Ou Donovan McNabb, ou Kevin Cobb. O Michael Vick, que o Philadelphia pagou um bônus de $1.5 milhão para ele agora no começo do mês, o Seattle Seahawks não quer nem de graça. Então tá essa história. O Browns poderia ter feito uma troca, mandando Derek Anderson para Seattle e pegando Seneca Wallace, mas o Seattle furou os olhos do Browns agora, porque mandou Seneca Wallace para lá, pegou alguns draft picks do Cleveland Browns, e agora pode ficar com o Derek Anderson de graça. Se eles não quiserem o Derek Anderson, eles estão negociando ainda com o Philadelphia Eagles para pegar o Kevin Cobb ou o Donovan McNabb. E tem boatos pra caramba envolvendo os quarterbacks do Philadelphia Eagles. E pessoal, e aí colunistas do Endzone, o que vocês acham que vai resultar de toda essa dança de quarterbacks na NFL? Bom, Edu, começando pelos quarterbacks do Eagles, eu confesso que acho bem difícil o Donovan McNabb ou o Kevin Cobb saírem da equipe. Por quê? Não por falta de interesse de outra equipe, como por exemplo o Seahawks já mostrou, como você citou. Mas a equipe do Philadelphia está querendo demais pelo Kevin Cobb e querendo um preço um pouco salgado pelo McNabb. O que, que são esses preços no caso? Kevin Cobb não sai da Philadelphia por menos de 2 first round picks, no caso do Seahawks. O 6th overall e o 14th overall, ou seja, picks altos. E não vai acontecer, porque o Kevin Cobb não tem tanta experiência de jogo. Ganhou, jogou muito bem contra os Chiefs, mostrou algum talento contra a equipe do New Orleans Saints. Mas o cara tem 2 jogos e meio e algumas entradas em fim de jogos. Então não adianta falar que o cara tem experiência de NFL, porque ele não tem. Então eu não sei o que se passa na cabeça do general manager do Philadelphia Eagles, do Andy Reid, do front office como um todo, porque 2 first round picks não irão para a Philadelphia pelo Kevin Cobb. Donovan McNabb só sairá por 1 first round mais alguns late picks, o que também não deve acontecer, uma vez que, no caso do Seahawks, eles já têm Matt Hasselbeck como quarterback mais velho, um quarterback até de bom calibre, um quarterback experiente, com 35 anos. Qual é a diferença de você mandar o Hasselbeck para o free agents, trocar um second round pick pelo Donovan McNabb, mais um late round pick pelo Donovan McNabb, que vai fazer 34 ou 33 anos, se não me engano. 34 anos, Julião. Isso, Edu, 34 anos. Não faz muito sentido, porque você troca basicamente 6 por meia dúzia. Donovan McNabb é sim mais quarterback. Porém, eu não acho que o Donovan McNabb será a escolha do Seahawks. E muito menos o Kevin Cobb, pelo preço salgado que o Eagles quer por ele. Mas será que o Eagles já não começou pedindo tão caro assim, pensando em negociar, pensando em dar um chorinho, pensando em fazer uma proposta? Olha, Edu, eu sinceramente acredito que não. Eu acho que essa proposta do Eagles é basicamente falar: eu não quero trocar o Kevin Cobb, e se passa, eles levam o McNabb, mas vocês vão ter que pagar um pouquinho caro, uma vez que Donovan McNabb é tecnicamente o pupilo de Andy Reid. Sempre foi o quarterback da Philadelphia enquanto o Andy Reid esteve aqui. Então, tem uma coisa que é complicado: tirar um filho de uma mãe e tirar Donovan McNabb de Andy Reid. Tem que ser muito bom de serviço, oferecer muito dinheiro, muito pique, tem que fazer uma proposta absurda. No caso, a mãe nunca entregaria um filho, vai saber. Mas o Donovan McNabb tem que ser uma troca bem sargada para poder fazer ele sair da Philadelphia. Na questão do Browns, o Browns entrou de cabeça nesse free agency. Pegou o Scott Fujita, dispensou o Derek Anderson, trocou o Seneca Wallace com o Seattle Seahawks, que eu não entendi por que que eles fizeram isso, uma vez que Brady Quinn tá lá naquela equipe pra quê? Brady Quinn, se não me engano, o 22º pick do draft de 2007, que era o mesmo draft de Jamarcus Russell, mesmo draft de Kevin Cobb, de Trent Edwards, ou seja, uma classe fraca de quarterbacks que não se mostrou capaz de vencer. Trent Edwards é no máximo medíocre, Kevin Cobb alguns lapsos de talento, Brady Quinn não conseguiu se estabilizar por enquanto como starter do Browns por falta de oportunidade, porque ele deu um azar violento do Derek Anderson, um 6th round pick, jogar absurdos no seu segundo ano e ir para o Pro Bowl, o que justifica as 2 últimas temporadas do Derek Anderson como titular. E o Jamarcus Russell é o Jamarcus Russell, porque o cara não treina, o cara quer saber só de comer donuts. Eu sei que não é donuts, mas ele fica querendo comer donuts na sideline, e isso não vai dar certo. Um cara que não treina e come donuts na sideline, ele não merece um respeito de ser um first overall. Não merece respeito nem de ser um 3º round, né? Não, que isso, o cara não merece respeito nem de ser um jogador da NFL, o cara tinha que ir trabalhar no McDonald's, entendeu? Porque o que é isso? Entendeu? Não faz sentido. E por fim, eu, se fosse o Browns, o Seattle Seahawks, o Philadelphia Eagles, o que eu faria? No caso do Cleveland Browns, eu colocaria o Brady Quinn e ver o que ele tem pra mostrar. O Browns não é um contender para a próxima temporada, só os torcedores mais fanáticos tentariam dizer isso, mas isso é uma verdade. O Browns não é contender para a próxima temporada, tá em reconstrução. Então coloca o Brady Quinn e vê o que ele tem para mostrar aí. O Seattle Seahawks é... O Seattle quer se aproveitar exatamente daquilo que a gente comentou um pouquinho antes, Julião, que foi o desmanche no Arizona. É, o Matt Leinart vai assumir, o Matt Leinart não é uma unanimidade em Arizona. É, enfraqueceram algumas posições chaves, então o Seattle quer aproveitar. Agora é de técnico novo, tudo, trouxe o Pete Carroll da NCAA. O Seattle quer chegar aproveitando, falando: não, vamos reconquistar a divisão. A divisão ficou nos últimos anos na mão do Cardinals. O Seahawks quer dominar a divisão de novo. E o GM novo do Browns é o Tom Hackett, e ele quer chegar mostrando serviço, né? Então, é por isso que tá chegando um monte de jogador lá em Cleveland. Sim, Edu, isso é um fato consumado. Tom Hackett quer mostrar trabalho para a equipe do Cleveland Browns, e isso, alguns rumores disseram que o Browns estaria até interessado no Donovan McNabb. Tom Hackett, tamanha proximidade com o Philadelphia Eagles, já que nos últimos anos ele foi o general manager da equipe da Philadelphia, ele está querendo mostrar serviço. Mas eu acho, assim como o Jonas mandou aqui na base da voadora para a galera, times campeões se fazem no draft. Não adianta o Cleveland Browns sair, dar dinheiro para metade da NFL, ficar só com veteranos na equipe, porque não é assim. Ainda mais o Cleveland Browns, que está em plena reconstrução. Então, como eu falava, no caso do Seattle Seahawks, eles deveriam pegar um quarterback no draft. Eu não acho que Derek Anderson vai vir jogando muito. Matt Hasselbeck é feito de vidro, o cara tem 35 anos e está caminhando para aposentadoria. Esse é o último ano dele e provavelmente o último ano dele na NFL. Então, quarterback no draft, para mim, faria muito sentido para a equipe do Seattle Seahawks, contando que eles têm dois picks no first round, o 6th e o 14th overall. No caso do Browns, colocaram o Brady Quinn, como eu já disse, ver o que ele tem para mostrar. E no caso do Philadelphia Eagles, ir para o último ano como Donovan McNabb no comando da equipe. Se o Kevin Cobb for o starter, eu acredito que as chances de playoffs da equipe da Philadelphia diminuem muito. E eu não acho que Kevin Cobb tem grandes capacidades de fazer grandes coisas na Philadelphia. Ele é apenas um quarterback mediano, ao meu ver. Isso justifica a minha surpresa do Eagles estar pedindo dois first round picks para um cara que é basicamente o quê? Um Jeff Garcia piorado, alguma coisa assim. Então, Eagles vai de Donovan McNabb em 2010 como seu quarterback, Brady Quinn no Browns e draft para o Seattle Seahawks. Aproveitando o que você falou, que a equipe do Arizona Cardinals ligou, foda-se, mandou todo mundo pro free agency, foi cada um para um lado, total reconstrução. Então é o que para mim faz sentido. Eu acho que o Eagles ele vai conseguir o que quer no final, porque o Eagles em troca é o melhor time da NFL. Não sei como o que vai acontecer com a saída do GM Tom Hackett, que acabou indo pro Browns, mas é o melhor time da NFL na pechincha mesmo, na hora da negociação. O Eagles consegue levar muito bem, consegue umas trocas malucas, umas trocas que não sei como esses times aceitam. Um exemplo é da troca do Will Witherspoon, que saiu do Rams e veio pro Eagles por um quinto round por um wide receiver rookie. Um bom wide receiver rookie, mas um que nem tinha jogado ainda. E eu acho que o Eagles vai conseguir o que quer. Não acredito que dois first round pick, mas eu acho que pra botar um valor em cada quarterback do Eagles, acho que vai ser um first round no McNabb, um first round no Kobe e um second round no Vic. Dois desses vão ser trocados. Vamos ver qual, né? Pessoal, esse foi o nosso primeiro programa sobre Free Agents. Eu agradeço a todo mundo que esteve aqui acompanhando as nossas baboseiras, os nossos comentários, os nossos palpites a respeito dos movimentos dos times. A gente quer saber a sua opinião também, a gente quer saber se tudo isso que a gente está falando tem algum sentido, se não tem sentido, se as coisas que os times estão fazendo na NFL têm sentido. Então, mandem seus e-mails para podcast@endzonebrasil.com, mandem os comentários para a gente. Participem da promoção de aniversário, mandem seus mock drafts pra cá. Sempre lembrando, nome completo, e-mail, e aí começam as escolhas. Cada um escolhe um jogador pra um pick no primeiro round, são 32 escolhas. Não dá trabalho, gente. É prático, é divertido você olhar o pessoal da NCAA, você ver as futuras estrelas da NFL, e você palpitar em qual time que elas podem cair ainda, você pode ganhar uma bola de futebol americano. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. Um abraço, Alexandre Branco. Edu, um grande abraço para você. Um grande abraço aos nossos amigos Endzoners, Júlio, Vitinho. Valeu por mais essa edição do Endzone. Estamos aí. Estarei de volta como colunista do Endzone Brasil, mais ativamente agora, porque sabe como é que é, né? Agora consegui um laptop, aquela coisa bonita. Vamos poder escrever com mais frequência e tal, dar aquele gato de vez em quando no trabalho, para poder dar aquela velha digitada. Mas tudo bem. Vou procurar continuar trazendo para vocês o melhor do futebol americano, comentários sempre lúcidos, cornetando o Miles Austin como sempre, né, aquela coisa bonita. Mas enfim, temporada 2010-2011 tá aí e o Endzone Brasil tá em cima. Valeu, rapaziada, eu vou passando a bola pro Júlio César. Um abraço. Abraço, meu caro amigo Alexandre Branco. Foi outra vez, mais uma vez e outra vez de novo, uma satisfação imensa gravar o programa com vocês três, os Endzoners, Alexandre, Eduardo, Vitor, e com a presença emblemática do nosso grande amigo Jonatas Fracari, que ele não tem papas na língua, ele parte com a voadora mesmo, tá nem aí, e tá certo mesmo, tem que colocar a boca no trombone, tem que ligar o modo do programa do Ratinho mesmo às vezes, porque é assim que as coisas funcionam, tem hora que só dá pra aprender na porrada, né não? Fico por aqui e passo a bola aqui pra um grande amigo meu, Vitinho Freire. Aquele abraço, Vitinho. Falou, Julião. Falou aí, Ale, o Jonas, o Edu e a todos os nossos ouvintes aí. Tá vindo essa promoção aí, espero que vocês gostem. E vamos lutar por essa bola, que é uma coisa bem legal. Vai, Edu. Um abraço pra você também, Vitinho. É um prazer estar aqui realmente gravando as edições. Antes de despedir, um abraço pro Jonas. Muito obrigado pelo convite aí, pessoal do Endzone. Muito legal a participação. E nessa off-season aí, nesse draft combine, eu tô bem informado. Espero tá enchendo o saco de vocês mais algumas vezes aí pra ajudar a gravação. E desculpa, porque às vezes eu sou um pouco passional nos meus comentários, né? Eu fico meio nervoso com o Steelers, principalmente com alguns outros comentários da imprensa, e aí eu acabo me excedendo, mas é isso aí, galera. Eu tento fazer o melhor. E o Brad Childress é um bundão. Mano, não quero nem falar desse nome, velho. É um filho da puta! Valeu, Jonas. O Brad Childress ser um bundão foi genial, Jonas. Parabéns. Um abraço para todos os ouvintes. O Endzone dessa semana fica por aqui. Fui! Whatever happens to you, we'll see. But it's not gonna happen with me.